Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em Transe, já sabem, na próxima hora não haverá palavra cantada, ainda assim poderemos ouvi-la dita ou só vocalizos, enfim. Conhecem a fórmula do programa e hoje começamos com uma novidade, é a estreia em livro e na poesia de Emma Ruth Rundell, música que conhecemos e de universos à volta da folk e do rock and roll mais escuro, também vai explorando o seu piano e é precisamente para acompanhar este livro de estreia de poemas chamado Poems of the Bella Vista que Emma Ruth Rundell acrescenta Music from the Bella Vista, um conjunto de peças ao piano com extratos, com versos avulsos dos poemas desta primeira vez na literatura de Emma Ruth Rundell, improvisos, peças improvisadas ao piano. Vamos, no início do Entranse de hoje, pontuar a sessão com algumas, duas, das peças de Music from the Bella Vista, Emma Ruth Rundell, na abertura com Poem from a Postcard Which I Did Send. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Abertura da hora com Emma Ruth Randall, já lá vamos, logo depois da Noruega, da cidade de Tronos, Biosphere, um projeto que promete este mês lançar um disco novo, uma edição inspirada no livro de Elizabeth Maddox, Robert. Chama-se The Time of Man. Ele que, para além disso, foi samplar a voz da adaptação para rádio, para uma novela de rádio de 1951, de Joan Loring. Vem qualquer coisa de interessante, mas antes, este single off a rodar por aqui, logo a seguir à abertura do programa de Biosphere Orbimia. Depois, Emma Ruth Randall, mais uma. Começámos com um Poem from a Postcard Which I Did Send, e depois Leirian é uma das peças ao improviso que acompanham o livro de estreia na poesia de Emma Ruth Randall. Para trás é a ideia de Tom Honey, conhecemos-lo como Good Weather for an Air Strike, conjunto de peças atmosféricas, texturais, muito proveitosas para relaxarmos e refletirmos. Chama-se Suspended Animation, Hi, Is This Your Cat? Um dos temas deste novo trabalho, editar em junho, de Good Weather for an Air Strike. Em frente com a dupla Pan American e Kramer. Pan American é um projeto mais conhecido de um músico de Chicago, Mark K. Nelson, a juntar-se a Kramer, que é, para além de músico e performer, realizador, ele que também faz música para filmes e trabalha com uma série de nomes conhecidos da música indie, Pan American and Kramer, Reverberations of Nonstop Traffic of Reading Road, por aqui agora, The Double Life of a Seahorse. Thank you. Tem sido inconstante a carreira musical de James Blackshaw, um músico virtuoso, para além de tocar de forma esplendorosa a guitarra. É também um mestre do piano inglês, vai hesitando entre trabalhos convencionais e a música. Está de volta. Este ano lançou Unraveling in Your Hands, de lá Dexter. Falamos de James Blackshaw e seguimos com a dupla norueguesa Death Center. Também eles há muito que não diziam e não lançavam qualquer coisa, mas entre concertos surgiu a inspiração para, registados ao vivo e também com improvisos, lançarem agora dois temas muito longos. Um deles chama-se Eerie, vem dentro de Reverie, agora Death Center. Thank you. É um dos nomes que mais vezes toca por aqui, são mais de 2 décadas, ou talvez mais ainda, de carreira de alguém que faz dos sons qualquer coisa sempre bem arranjado, se me permitem esta expressão. É uma espécie de plástica extraordinária, aquela que Abul Mogard vai colecionando, muito mágica. E há uma edição recente chamada Quiet Pieces, que o traduz na perfeição, de Abul Mogard em frente, com 2 temas, depois de Death Center, agora In a Studded Procession, e depois de Quiet Pieces, novo de Abul Mogard, Through Whispers. altura de fecharmos o Em Transe de hoje. Duas para a Bulmogard e vamos encerrar a sessão com Rebecca Cariort, mais um nome escandinavo que, com a ajuda do Departamento Linguístico da Universidade de Estocolmo, que fabricou microfones especiais e depois também ofereceu-os a Rebecca Cariort para uma pesquisa com algumas pessoas com dificuldades na oralidade. A Rebecca Cariort juntou um conjunto de 25 pessoas, mulheres, pessoas não binárias e homens, para criar uma espécie de voz una e única, samplando-a como um instrumento que serve de protagonista para The Bell Tower. Seguimos com vozes, muitas a soar só numa. Véspera, sem palavra, The Bell Tower, de Rebecca Cariort, no final. Radiotrans.blogspot.com é o sítio oficial do programa. Encontram também o Em Transe nos diferentes agregadores de podcasts. Subscrevam em Apple Podcasts e nos outros lugares desta ferramenta. Fiquem bem, até breve.